ignora. Outros falam mal, não conhece nenhum bairro, só pelo jornal. É fácil criticar, ajudar ninguém quer. Se liga na ideia, mas vem na fé. Me diz qual é a quebrada, que não tem problema. Cada um tem sua lei e o seu esquema. Eu sei que aqui não é paraíso, mas o meu povo tem muito sofrido. Mesmo assim, não perdi a minha fé. Eu sigo meu caminho, seja o que Deus quiser. Escute o conselho que eu vou te dar. Aceite a Jesus, a sua vida vai mudar. Esse é o meu bairro, pode acreditar. Com tantos problemas, mas consigo me firmar. Bairro da paz. Tem que ter atitude. Quem é cristão, vive aqui e não se ilude. Esse é o meu bairro, pode acreditar. Com tantos problemas, mas consigo me firmar. Bairro da paz. Tem que ter atitude. Quem é cristão, vive aqui e não se ilude. Nos ensina, Senhor, contar os nossos dias. Nos ensina, Senhor, na periferia. Vejo tanto laço, tanto embaraço. Meu melhor irmão se tornou num espinhal. Vejo uma pá de pessoas derrotadas. Em plena 7 horas já estão alcoolizadas. Vida frustrada, medo do futuro. Meu povo só quer viver em cima do muro. Esquece da paz que há em Jesus Cristo. Esquece do amor que já vos tenho dito. Quem sabe um dia se lembre de Deus. Aí sim vai melhorar o caminho seus. Esse é o meu bairro, pode acreditar. Com tantos problemas, mas consigo me firmar. Bairro da paz. Tem que ter atitude. Quem é cristão, vive aqui e não se ilude. Esse é o meu bairro, pode acreditar. Com tantos problemas, mas consigo me firmar. Bairro da paz. Tem que ter atitude. Quem é cristão, vive aqui e não se ilude. Meu Deus, me ajude, eu não aguento mais. Ver tanta violência dentro do bairro da paz. Mano, por aqui, não param pra pensar. Qualquer motivo é motivo pra. Cadê o amor que existe no seu coração? Em vez de dar um tiro, dele um aperto de mão. Não queira fazer fama em cima do teu irmão. Quem leva a pior é sempre os valentão. Que vive desfilando com calibre do lado. Diz que é bicho solto só porque anda armado. Hoje em dia qualquer um pode ter uma arma. Mas o melhor calibre é Jesus Cristo que salva. Esse é o meu bairro, pode acreditar. Com tantos problemas, mas consigo me firmar. Bairro da paz. Tem que ter atitude. Quem é cristão, vive aqui e não se ilude. Esse é o meu bairro, pode acreditar. Com tantos problemas, mas consigo me firmar. Bairro da paz. Tem que ter atitude. Quem é cristão, vive aqui e não se ilude.